súplica, Senhor, teu povo vem aqui fazer. Desfaz em nome de Jesus do inimigo seu poder. Ó, vem, a tua igreja clama nos laços do fraterno amor. Quebrar as grades que impedem de amar o nosso irmão, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a amar. Ensina-nos, Senhor, a amar. E o teu Espírito nos encherá. Ensina-nos a amar. Se o dom de profetizar a muitos queres dar, queremos receber, ó Pai, tua voz havemos de escutar. Se há também mistérios santos na vida que te busca mais, te damos toda a glória, Santo Deus, porém de amor nos enche mais. Ensina-nos, Senhor, amar.